erraste, por que quiseste? Eu sempre te avisei que a tua cabeça era teu mestre. Erraste, por que quiseste? Eu sempre te avisei que a tua cabeça era teu mestre. É, mas agora vens arrependida, culpando a própria vida. Fizeste da realidade um brinquedo, teu barco espatifou-se no rochedo. Hoje tu voltas a meu humilde barracão atrás de uma reconciliação. Não, não tem arrego, não. Não, não, não tem arrego, não, mas erraste. Erraste, porque quiseste. Eu sempre te avisei que a tua cabeça era teu mestre. Mas erraste. Erraste, porque quiseste. Eu sempre te avisei que a tua cabeça era teu mestre. É, mas agora vens arrependida, culpando a própria vida. Fizeste da realidade um brinquedo, teu barco espatifou-se no rochedo. Hoje tu voltas a meu humilde barracão atrás de uma reconciliação. Não, não tem arrego, não. Não, não, não tem arrego, não. Não, não, não tem arrego, não. Não, não, não tem arrego, não. É, mas não, não, não, não.